7, total 9908. Tá livre, a decolagem da 10, vento é 150 graus, 089. Quem mandou para o Salvador? 3152. Boa noite, 3152, identifique, chegada Mari. Desça e mantenha nível de voo 070. Utilizar 070 na Mari, 3152. TAN 3600, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. 2000, reportar a localizador estabilizado, 3600. Boa noite, 05, desça até 4000 pés, altímetro no 021. 4-1-0-2-1-0-5. O TAN 3152 agora está autorizado até o nível de voo 050. Autorizado 050, TAN 3152. Total 9908, decolando ao 52, chame o controle 120.8, boa viagem. 120.8, boa. Total 9908. Chame Recife, frequência 126.85, boa noite. 2685.6224. Controle Salvador, muito boa noite. Total 9908, decolado na sua escuta. Boa noite, total 9908, contato radar. Sube, mantenha o nível de voo 320, voa Dael. Sobe para o 320, voa Dael, total 9908. Salvador, total 9908, poderia voar Leda? Autorizado Leda, 9908. Autorizado Leda, 9908, muito obrigado. 0805, pequeno desvio 6 esquerdo. Mais umas 8 milhas já retorna na frente da. Tenente 805. Boa noite, 05, desça para 3 mil pés, ajuste no 021. 3.021, boa noite. Total 9908, chame Recife, frequência 1251, alterne 3325. 1251, alterna 3325, total 9908, boa. Boa noite. Localizador visual 3600. 3600, autorizado final LS, estou indo no 86. 86, boa noite. Vou no 805, desça para 2000 pés. Após o desvio, sou na poroa da posição Duna e reporte estabilizado no curso localizador. E reporta Duna, no 805. Otan 3152 desce para 3000 pés, 1021 ajuste. 3000 com 1021, 3152. Ok, do gate 8 até a remota 12. Ok, o Mike and Charlie está autorizado. Chame no término do reporte. Torre Salvador, boa noite, tá 3600, uma milha do Índia Serra da Visual, baixado travado. Ok, tá 3600, aguarde autorização de pouso, informa o pista no zero molhada, devido às chuvas recentes, o ajuste é no 02, hora. Aguardando autorização de pouso, 3600. Zero, livre pouso na 10, vento é 160 graus, é no 09. Repouso na 10, tá 3600. reduza para 2009. Já reduzimos a 2009. Vem 2009. 1805, em forma indicada? Ah, tá reduzindo para 169. Gente, o 3152 reduz para 170. No solo ao 04, táxi pela Alfa, chame antes da Juliette. Táxi Alfa, chame antes da Juliette, da 3600. Pista vista, 05, chame a torre no 862 e bom pouso. 256, boa noite. Então, 3152, desça para 2000 pés, localizado LS, reporte localizador. 2000 pés, reporte localizador, 3152. Fala, pista vista. Gente, boa noite, vou no 805, tráfego já avistado. Tá livre o pouso, não no zero. O vento é 1,40 graus, 089. E fique atento à pista molhada, o 1805. Gente, livre pouso, pista 10, 1805. Gente, o Santos 3600, portão é 09, está autorizado a ingressar no pátio. Fique atento a um Airbus da companhia que estão sendo rebocadas para a área remota, o 3600. Ok, livre táxi para o Gate 9, tá, 3600. Cidade Alessa, visual com a pista 3152. 052, complete na LS, chama na torre 198612, bom pouso. 26, tá. Boa noite, Mike Charlie. Oi, Salvador, boa noite, 3152, final da 10. Boa noite, Sá 3152, aguarde a pista livre. O ajuste no 02 anos, tá informação, pista no 0 molhada, Sá 3152. 1021, aguardando a pista livre. Pista número 150, inscrito, boa noite. Boa noite, Web 5809, identifique, chegada a Mari, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 021. Mantenha as restrições da carta, o objeto 5809. 2000 pés na Mari, no 021, ajustado, mantendo restrição da carta. É, só para informar, perdeu o contato com o controle. Concentro Recife, ok, vou informar. Isso, Web 01, com 805, está livrando. Uno 52, livre o pouso, na 10, vento é 160 graus, 1 a 12 e 9. Autorizado o pouso, 10, tá 3 anos, 52. Tá 3152, nos falo aos 12. Livre o táxi, Alfa Juliette, o gate é o 612. Alfa Juliette, 612, 3152. Costa, bilhete 5809, autorizado a final ILS X-Way, reporte estabilizado no localizador. Reportará estabilizado no localizador, web 5809. Controle Salvador, boa noite, voo no 606, passa 190 para 150. Voo no 606, sinal identificação, voo direto ITAP, desça para 3.000 pés, QNH, 1021. Acionou, 3.000 direto ITAP, voo no 606. Voo no 606, o tráfego que o procede está com falha de comunicações, mantenha a high speed. Mantendo 2809, voo no 606. No 606, desça para 2.000 pés, já pode utilizado no localizador. 2.000 autorizado em elétrica, programa estabilizado, gol no 606. 5809, chame torre 118, décima meia. 186, web 5809,